você chegou tão de repente e ficou. Não se importou com o que o povo falou. Você ouviu minha voz e assim me conquistou. Oh, oh, oh. Então eu vou. Embora é cedo pra falar de amor, confesso que não dá pra esconder, pois é tão fácil ver, tá estampado em mim. Oh, oh, oh. Me dá um beijo, vai, vai, vai, vai, vai. Te confesso que ai, ai, ai, ai, ai. Em menos de um segundo, me devolveu o mundo. Por isso eu quero mais, quero mais, quero mais. Me dá um beijo, vai, vai, vai, vai, vai. Te confesso que ai, ai, ai, ai, ai. Em menos de um segundo, me devolveu o mundo. Por isso eu quero mais, quero mais, quero mais. Você chegou tão de repente e ficou. Não se importou com o que o povo falou. Você ouviu minha voz e assim me conquistou. Oh, oh, oh. Então eu vou. Embora é cedo pra falar de amor, confesso que não dá pra esconder, pois é tão fácil ver, tá estampado em mim. Oh, oh, oh. Me dá um beijo, vai, vai, vai, vai, vai. Te confesso que ai, ai, ai, ai, ai. Em menos de um segundo, me devolveu o mundo. Por isso eu quero mais, te quero mais, te quero mais. Me dá um beijo, vai, vai, vai, vai, vai. Te confesso que ai, ai, ai, ai, ai. Tu me deixou calado, perdido e apaixonado. Por isso eu quero mais, te quero mais, te quero mais.